Foi por medo que se escondeu, foi na angústia que procurou fugir. Foi pro fundo da caverna e tentou se esconder, mas o Espírito de Deus achou você. O que você tá fazendo aí? Este não é o seu lugar. Vem pra fora, ouça a voz de Deus te chamar. No sussurro bem baixinho, Ele revela os seus segredos. Outros planos pra você Deus tem. O que você tá fazendo aí? Este não é o seu lugar. Vem pra fora, ouça a voz de Deus te chamar. Um sussurro bem baixinho, Ele revela os seus segredos. Outros planos pra você Deus tem. Foi por medo que se escondeu, foi na angústia que procurou fugir. Foi pro fundo da caverna, tentou se esconder, mas o Espírito de Deus achou você. O que você tá fazendo aí? Este não é o seu lugar. Vem pra fora, ouça a voz de Deus te chamar. No sussurro bem baixinho, Ele revela os seus segredos. Outros planos pra você Deus tem. O que você tá fazendo aí? Este não é o seu lugar. Vem pra fora, ouça a voz de Deus te chamar. No sussurro bem baixinho, Ele revela os seus segredos. Outros planos pra você Deus tem. Outros planos pra você Deus tem. Outros planos pra você Deus tem.